Cruz e Salvador Gol 1167. Boa tarde. 208, boa tarde, obrigado, azul 446. Controle Salvador, boa tarde, azul 446. Dando 1500. Vai voar da El Azul 4463. Salvador, Salvador, Xené 6254. Salvador, muito boa tarde, trip 5447. Poderia repetir, por gentileza, senhor? E agradeço imensamente, eu estou de belo daquela restrição que ele fez, né? Muito obrigado. Controle de Salvador, 132, novamente. Controle de Salvador, pode mostrar aqui? Como o 32, Romo. Coral, uma cena 2-2 de conta.